felicidade teve, não tá nem aí pro que tu tem no coração. Vive uma turma de brincar de sentimento, tu já sabe muito bem que tu na intenção. Quero te levar pra beber um ano cedo, vamos para a praia tomar caldo e militão. Vou te dar carinho, vou te pegar no talento, eu só preciso do momento da sua atenção. Tempo passou e eu me sinto igual, já faz muito tempo que eu não sou feliz. Você me falou que tá vivendo mal e que nunca deixou de pensar em mim. Tanto de juntos, da cama com outros, pensando na gente, que tontos e loucos. Paga tudo e vem, que a gente ainda pode ser feliz de novo. E você topa hoje, vira minha vaqueira, me apresenta pro seu pai, deixa de besteira. Pega o bloco dele, dá um fora nele, vai expulsando ele logo no coração. E você topa hoje, vira minha vaqueira, me apresenta, deixa de besteira, mete o bloco, dá um fora e vai expulsando ele logo do coração. Chegando do estúdio super eletrizante do Acará. O tempo passou e eu me sinto igual, já faz muito tempo que eu não sou feliz. Você me falou que tá vivendo mal e que nunca deixou de pensar em mim. Encontros na cama com outros, pensando na gente, que tontos, que loucos. Larga tudo e vem, que a gente ainda pode ser feliz de novo. Se você topa hoje, vira minha vaqueira, me apresenta pro seu pai, deixa de besteira. Pega o bloco nele, dá um fora nele, vai expulsando ele logo do coração. Se você topa hoje, vira minha vaqueira, me apresenta, deixa de besteira, mete o golpe nele, dá um fora nele, vai expulsando ele logo do coração. Isso é pegada de vaqueiro.